Portal do Arrocha. Aí, ó. Cara é esse, rapaz? Cara é esse, Rick? Você saca ele, Rick? Saca de onde ele veio? Qual é, tiozão? Ó, ó, ó. Gordinho, filho da puta, moleque brabo, come as piranha e depois larga de lado. O bagulho é doido, escuta, vai, abraça o papo. Nós come mesmo e depois larga de lado. Nós come mesmo e depois larga de lado. Nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica. Fecha com o amor de pá. Novinha matando aula só pra se envolver com a tropa. Isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra, isso a Globo não mostra. Olha só, ó. Gordinho, filho da puta, moleque bravo. E depois larga de lado. Gordinho, filho da puta, moleque brabo, come as piranhas e depois larga de lado. O bagulho é doido, escuta, vai, abraça o papo. Nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho, pra cima. Oi, oi, pica caralho, pica caralho, pica caralho. Dança pica caralho, dança pica caralho, dança pica caralho, dança pica caralho, dança pica caralho, dança pica caralho, dança pica caralho, vá, vá, vá. Filho da puta, moleque brabo, come as piranha e depois larga de dar. Gordinho, filho da puta, moleque brabo, come as piranha e depois larga de lá. O bagulho é doido, escuta, vai, abraça o papo. Nós é pica caralho, nós é pica caralho, vá, vá, vá, vá, oi. Nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho. Gordinho é barril, rapaz. Sucesso! Oi. Nós é pica caralho. Oi. Nós é pica caralho, nós é pica caralho, nós é pica caralho. Nós é pica caralho, nós é pica caralho.